Aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero.

baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. Como ve, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, tacata, tacata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Ganan de comerte, ahora somos fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. DJ Sam de las Produções, a melhor produção em áudio pra você. DJ Marcos Cauê, produzindo o que você gosta de ouvir. Torini, todo lado, DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Júnior Santorini, é pra todo lado. Novinha, você é uma flor, vem do cabrão se não for. Amarelo lembra couro, couro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. Você é especial, tanto para mim. Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo. Fica com você até o fim. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai procurar na favela. Você é uma flor, filho da dom, se não for. Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão. Ladrão lembra você que roubou meu coração. Você é especial, tanto para mim. Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo. Fica com você até o fim. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai te procurar na favela, eu morro por ela. Você é minha donzela, minha princesa Cinderela. Vai te procurar na favela, eu morro por ela. Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor. Pessoa errada, mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não. DJ Lohan, tá bom? Já sabia, né, mulher? DJ Lohan. Ah. Você sabe disso. The best DJ and productions.